De regresso à íntima fração, sempre pouco para dizer, muito para escutar, tudo para sentir, sempre à espera de um sinal, de uma resposta, da intimidade, de uma esperança. I'm not afraid. Moi-même. Ah, il s'est présenté. Non pas Hublot. Hulot. Comment? Il est monté. Allô? Ce bureau. Vous dites? Pour regarder. Mais regardez quoi? Allô, monsieur le président. Bravo, ton frère. Chut, tais-toi. Entre. Ah, ton frère. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? 30 secondes à la SDRC. Mais Charles, voyons, encore. T'énerve pas comme Je ça. Me donne le mal de le recommander au président directeur oh. général. Oh non! I used to be swinging the girls across the floor. And I used to be a lover like no one before. blushed when I passed, but I know it's true that good things never last, 'cause I'm older now, much older than I was when I was young. Sempre à espera de um sinal, de uma resposta, da intimidade, de uma esperança. Passo tempos, passo silêncios, mundos sem forma passam por mim. So does England.

the beat of my heart. My love wears forbidden color. My love senseless hues and are willing to give their lives to you. There's nothing legal. Learn to go with feelings aroused in me. My hands in the soil, buried inside. Thank you. tối ở trên hòn đảo nhỏ cách biển này, cái chòm tối trên lục địa đầy ánh sáng của một thành phố trong tôi, sống đầy người thiếu may mắn và dối, nhưng có một khu vực hoang vu và là nơi tôi phải đến đó. Thông thả tôi phải theo dòng sông chảy, thông thả tìm đến những người đàn bà. No meio da noite, na íntima fração, o poeta não crê, o poeta busca. Se tivesse uma crença, pararia de procurar. Não seria poeta, mas um objeto ilusório. O poeta resvala para o ser, transforma-se no centro.

face the brand new day and call yourself by different names. You can write your history and fill the books with what you please. There doesn't have to be a war. There won't be any kids who starve. No one will ever lay a hand on anyone who's half their size. Everyone will love their home, no matter what street they live on. You can work on what you want or dance until your legs go numb. Darkness will hide me and me.